Bruno Paulo. Tem uma ponta autorizada pista 17, vento 150 graus, 079. Pode, já fala dela. Estou em Salvador, 1-8, decimal 95. Completo 1-8, 85. Estou em Salvador, boa tarde, 1-8, estabilizado, X-ray down 1-0. Bom, 1-8-85, pode continuar a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando autorização, 1-8-85. Se mantenha, 4.000 pés, QNH 1-0, 1-3, reduz a velocidade para 2-2-0-9. 4.000-0, 1-3, 2-2-0-9. Oscar Golf Uniforme, autorizado a ascensão, nível 1-0-0. 1-0-0, Oscar Golf Uniforme. Rose Go 1164-240, stand by information. 1164, clear via Bomed 1, arrival, descend and maintain, flight level 070. 070 via Bomed 1, arrival to ILS X-ray 1810, low 164, thank you. Salvador da 3560, cruzando 60050, bom apapá. 3560, contato radar, desce e mantenha 050, chegada Bomed 1. Bomed 1, já na prova de Bomed, pode levar na prova de ETAP. Autorizado, ETAP. Prova de ETAP, 3560, está livre da gestão de estúdio? Canceladas todas as restrições, voo ETAP, 3560. Cancelada a restrição, prova de ETAP, 3560. 1-8-85, chama a torre, 1-8-95. Chalé 6326, reduza para 190 nós, segue tráfego Boeing 737 da Gol, 10 milhas à frente com 160 de grau de speed. 1909, reduzindo 2714, após o tráfego da Gol na curta final, autoriza da linha e manter pistão a zero. Após a passagem do tráfego na curta linha, manter pistão a zero, 2714. Sadura, complete final ILS, torre 1-8, decimal 95. 8-9-5, boa. Pode prosseguir na descida, 6326. Desça para 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray, pistão a zero, QNH 1013. 2.000 pés autorizado, LS X-Ray da 10.63.2.000. Cheque da Azul alinhando piscina 0. Ok, aguardando. Operação para. Estou indo para a Celta e antes para a Copa Fiquera e pronto. Pode ser, você vai sair aqui, mantém ponto de espera. Vai manter, já. 1885, solo 29, libera a direita, chame solo, 121 decimal 9. 219, igual 985. Azul 27, 14, vento 180 graus, 099, decolagem autorizada, piscina 0. Decolagem autorizada, piscina 0, 27, 14. Pouso 008, pouso autorizado, piscina 0, vento 18, 0 graus, 0909. Pouso autorizado, 0 gol, 2008. Azul 2714, decolado 31, chame controle Salvador, 119, decima 8, bom voo. Controle 1998, azul 2714, obrigado, bom dia. Controle azul 2714, decolado na Cisco. Sul 2714, contato radar, suba para nível de voo no 60, saída Momo, canceladas as restrições. No 60, Momo cancelada, obrigado, 2714. O 3560, após etapa, completa a chegada a Bomé de ONU, desça para 2000 pés, Pinagal 9013, reporte localizador. 6326, com frete final ILS, chame a torre, 118.95. Boa noite, 95, né? 326. 1164, descend and maintain 4000 feet, QNH 1013. 1,000 km, 2,013, going 164. O 2714 necessita de desvio pela direita para 330, 5 milhas para da forma. Ok, está livre, desvio, pós voo direto Momo. Autorizado desvios Momo, após, obrigado. 008 da Gol. É 6326 na escuta da torre. Prossiga, 6326 baixar travado. Pouso autorizado, piscina 0, vento 1, 60 graus, 099. Gente, pouso autorizado, 6326. Boa tarde, eu estou 3193, olha o número do ano, ponte de espera. Gente, Rodrigo 93. O Sierra, Hotel Yankee, após o tráfego da Avianca na curta final, autoriza da linha aérea manter a pista na zero. Após a Avianca, a linha bater, Sierra Hotel Yankee. Oceaner 6326, solo 36, libera direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 3560 autorizado, ILS X-Ray, pistão 90, reporte localizador. Portarata, 3560. No 4, se tiver condições, autorizado direto Barreiras. 0 grau, 079. 500, ele vai pular de Guiana. Quanto tem condições, senhor? Autorizado após o desvio. Autorizado, obrigado. Batango Serra Yankee, decolado aos 37, tome controle Salvador 1, 19, decimal 8. 119, 8, grato, bom serviço. Salvador, para Batango Serra, Hotel Yankee. Já Hotel Yankee, contato no radar na decolagem, após 2 mil pés, voe direto Coral. Após 2 mil, direto Coral, Serra Hotel Yankee. Zero, complete final, ILS X-Ray, chame a torre 118 decimal 95. 295, 3560, obrigado. 1164, descendo mais 2000 feet, clear, ILS X-Ray, 1810, report to the ignition localizer. 2000, clear, ILS, report to the ignition localizer, Global 164. Tanguacha Golf Uniforme. 54 milhas, oeste de Salvador, chame agora Recife, a frequência 1288, alterne 126.0. 228.260, ao seu grupo de uniforme. 193, está montando ponto de espera, aeronave que decolou à frente, perfil de perfil de subida conflitante, nível inferior, menor performance. 11164, complete LST X-ray approach, contact the tower on 118.95. 118.95, thank you, have a good day, go 164. Plano 3560, solo aos 42, solo aos 121, decimal 9. 119, 3560, boa tarde. Call 1164, clear to land runway 10, wind 170 degrees, 07 knots. Runway clear to land, runway 10, go 1164. Meu bravo, Serra, prossiga. Gente, qual o aeródromo de destino? Salvador. Serra Índia com Índia para Salvador. Foi feito plano de voo com você? Afirmativo, para 17h35. Pressione código 0121. Autorizado o cruzamento do eixo da final da 190, reporte visual com Serra Whisky Delta Lima. Autorizado o cruzamento, vai reportar visual, bravo, Serra, Serra. Então, 3193 ali, mantém chão zero. Ali, mantém chão zero, 3193. Go 1164 on the ground at 45, call ground 121 decimal 9. 219, I think I have good day. Go 165. 193, decolagem autorizada, pista no 0, ventou no 80 graus, 07 nós. Decolagem no 03193. Canerva, IS3, 105, ali, mantém pistona zero. Ali, mantém, IS3, 105. V3 decolado, alto 47, chame controle 119 decimal 8. 198, boa. Controle, boa tarde, Octa 3, 193. 193, contato radar na decolagem, suba para o nível 340, via saída São Bruno. 340 via saída, tá 3193. Sané 6142, ponto de espera pronto. 6142 não tem ponto de espera. Mantém. 714. 714, obrigado. Comunico índia, liberação na chama táxi. Oxenair 6135, utilizado decolagem, pistona 0, vento 1 no 6090. Vai ficar minha 6105, utilizado pistona 2, bom voo. Oxenair 6142, que vai ter relógio da companhia, alinhar e manter pistona 0. Vem mantendo 0, Oxenair 6142. Meia 3195, decolado, chave 9, chame controle 1, 19, bom voo. Boa tarde, meia 3195. Oxenair 6305, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para o nível 360. Salve, 360, 3 aleda. Mantém o perfil da saída, devido tráfego à frente, no mesmo perfil. Mike, X-Fox. 42, decolagem autorizada, pistona 0, vento 1, 50 graus, 092. Devido a colagem, dá 1-0, Xené 6142. Azul 2714, controle. Prossiga 2714. Autorizado a subir até o nível de voo 180, inicialmente, aguardando a liberação para o nível posterior. Então 180 inicialmente. 2714. 2714, chame agora centro Recife, frequência 6, decimal 85, antena 12545. 2685, antena 2545, azul 2794. 2794, confirmando a informação, chame o centro na frequência primária 128, decimal 8. Primária 1288, ligado. Meia 142, decolado ao 51, chame controle Salvador 119, decimal 8, bom voo. 198, bom trabalho, 6143. Controle Salvador, Xané 6142 na PUCA. Xané 6142, contato radar na decolagem, suba via, saída PUCA para o nível 350. Via PUCA 350, alguma chance de voada? Jamo? Autorizado direto, Jamo. Chamo na prova, obrigado, 6142. Oi, Salvador, é o Bravo CSA. Barra meu, Bravo CSA, prossiga. Ah, eu meti, agora segue pra 4-4, Salvador. O Bravo CSA, tá pelo litoral. Tente Grosso no litoral, guardando para transferência de comunicações em Itapuã. Ah, sim, escuta, controle de Itapuã, Bravo CSA. Eco ainda ciente, mantenha posição. Sarcema, mantenha o litoral, chame a torre Salvador, 198, decimal 900. Matheus Zerava, chamado 845, Graça, Ouro, Serra, Serra. Oi, Salvador, bom dia, você está falando do Bravo Serra, Serra? Bravo Serra, Serra, bom dia, prossiga. No litoral, Itapuã, aqui é só a parte 4. Bandeira Linda, litoral da Presente, cruze a final da 1-0, guardando a autorização de pouso, Bravo Serra, Serra. Vale, Bravo litoral, prova cruzar 1-0, o Bravo Serra, Serra. Boa tarde, após Coral, fui direto Bomed, autorizado a chegada da Bomed 1, no chame no ideal de descida. Pode Coral, boa Bomed, já está no ideal de descida, o 4462. Azul 4462, desça e mantenha o nível de voo 1-1-0. Desça e mantenha 1-1-0, 4462. 4462, informa o tráfego 12 horas, 27 milhas, rumo oposto, mantendo uma centena, o Embraer 1-1-0. 3193, passa nível 1-60, chame Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 251238, Recife, obrigado, Gil, tenha uma boa tarde. É. Salvador, boa tarde, minha 3142, né? 74, vento 180 graus, 089, parte no sol. Parte no sol, pra ficar cá. Gente, que legal, na 013. 4.000 e 4.093, não interfere com o procedimento. Aguarde autorização de decolagem. Barra Romeu, Romeu McQueen, decolagem autorizada. Pistão 7, vento 180 graus, 089. O 4462 informe velocidade. Descendo agora, descida 270 mais. E reduza para 250, número 2 na aproximação. Reduzindo 250, 4462. Direto com você. Deixa o Hotel Yankee, coordene diretamente com Ilhéus. Aguarde transferência de comunicações, está agora a 10 milhas para passar Coral. Controle Salvador, o Papa Romeu, Romeu é com Índia decolado, cabeceira 97. Papa Romeu, Romeu é com Índia, contato radar, suba via Momo para o nível 060. É restrição na saída? Cancelada as restrições. Tá certo, vou rodar a frente. Controle Gol, 097, ciente da Papai, que é do Andesil. Gol 097, ciente dos desvios, desça e mantém o nível de voo 080. Com desvio, foi direto Bonf, para a chegada Bonf. Após desvio, direto Bonf. Bonf tem uma formação, pode ser pelo? Exato, pelo. 080 pelo, gol no 097. Hotel Yankee vai passar meia dúzia de milhas para passar Coral, serviço radar terminado, chame o controle e Ilhéus na frequência 20 decima 1. 301, eu bom voo. Ali, Ocean 62-6142, poderia voar Aruda, presente? 142, passa 150, corredor diretamente com Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Perfeito então, 2685, 2545, obrigado. Companhia 42. Xarome é 315, passa nível 180, chame o centro em 125.1, alterna 123.8. Confirme 6315. Xarome 6315, chama Recife, frequência 125 decima 1, alterna 123 decima 8. 251238, 4462, deixa eu manter o nível de voo 090. 090, 4462. Meia 3 2 1, autorizado decolagem, custo 0, vento 170 graus, 05 nós. 1, desça para 2 mil pés, INH 1 0 3, reporte localizador. Afirmativo, CN-6304, reporta localizador, autorizado 2 mil pés, 1 0 3. Do 4462, desse mantenha o nível de voo 070, reduz a velocidade para 220 mais. 070, reduzindo 220, 4462. Do 2761, não prossiga. Permitir 31 decolado 02, chame controle 1918. 098, obrigado, vou acabar. Do 305. Correção suba até 145 e acione o código 5526. Controle Chalé 6321, decolado 0. Chalé 6321, contato radar, suba via, saída Argo 1 para o nível de voo 360. Pouso 2761, não confirme o nível solicitado. O 380 então será coordenado. Do desvio. Autorizado 6321. Azul 4462, vetoração radar para sequenciamento. Curva esquerda, voe na proa 020, limite ao localizador. Esquerda 020, limite ao loco 4462. Chalé 6314, cancelado as restrições a ITAP, está livre e descida até 2 mil pés. 6314, gente, reporte estabilizado. Ah, o meu nome é Coíndia, confirme o rumo ideal para o destino. Radial 310, Salvador. Autorizado direto da presente. Autorizado direto da presente, Coíndia. 097, desça e mantenha o nível de voo 070. 070, voo no 097. 0. Azul 4065, autorizado. Alinhar e decolar, pistão no 0, vento 180 graus, 059. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, azul 4065. 62, desça e mantenha 4 mil pés, QNH 10, 13. 4 mil pés, 4462. Após desvio, vou ir direto, elevo. Direto, elevo, 6321, já posso estar presente. O 761, vai passar em 140, chame agora Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2.85, 2.45, Recife, graças a Deus. Senado 12545. 12545, grato. Oscar, Mike, Yankee, livre acionamento, centro hospitalar. 1097. Confirme a proa? Quando pelo. Gente, 070 mantenha. Forma o tráfego 12 horas, 1 ou 3 milhas, com rumo noroeste, cruzando 050 em ascensão para o 060, Serra Romeu 20. Gente, voo no 097. Desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. QNH 1013. 2 mil, reportar estabilizado 4462. Controle Salvador, boa tarde, é o Azul 4065. Azul 4065, contato radar, subavia Savo 1 para o nível de voo 320. Via Savo 1 para o 320, Azul 4065. A 097 reduz a velocidade para 220 nós. Já reduzido, gol no 097. Boa Duna para o gol no 097. Na negativa, número 3 no sequenciamento, aguarde vetores para sinal LS. Ciente, gol no 097. Chané 6314, passou Duna, complete final ILS, chame a torre, 118.95. 118.95, 6314.24462 autorizado, completar final ILS, segue tráfego meia dúzia de milhas à frente, um Airbus 320 da Chané. Encheio do sol para aproximação, aguarde transferência. Reduzinho do 4462, aguardando. Vetoração radar para sequenciamento, curva direita, voe na proa 210, limitado pelo localizador. Direita 210, limitado pelo lock, gol no 097. Já foi informado anteriormente, superado, posição 3 horas, 4 milhas, continue descida para 3 mil pés, VNH 10013. 3 mil pés, 10013, gol no 097. 462, vai passar Duna, complete final ILS, torre 118, decimal 95. 1895, boa, passo 462. Torre Salvador, Azul 4462. Azul 4462, QNH 10, 13, continua a aproximação, aguarda na autorização. Aguardando, passo 462. Por gentileza, confirma o vento aqui pro 6314. 170 graus, 062 a nós. Obrigado. O Chané 6321, passa nível de voo 170, chame Recife em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288, 260, obrigado, o Chané 6321. Oscar Golf Kilo, contato radar, vigilância, autorizada a chegada a AMAN, chame no ponto de descida. Luna 097, para interceptar o localizador, curva à esquerda na proa 140, desça para 2 mil pés, livre LS, X-Ray, fonte estabilizada. Esquerda 140, 2 mil, está autorizado, repatriamento estabilizado, Luna 097. Azul. Continua 6314 no solo ao Zuno 1, libera o direito e chame solo 121, decimal 9. Direita, sujou, mãe, 6314. Oscar Maquianck, autorizado ingresso, pista 107, reporte alinhado e pronto. Reporte alinhado e pronto, já. Se é autorizada a chegada BOMP, chame no ponto de descida, aguarde final ILS e X-Ray 10. 4462. Oi, Salvador, bom momento, 5929. Bom, 659, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, bom momento, 59. Oscar, mãe, quem é que mantém a posição e aguarde? Mantém e aguarde. Oscar Mike Yankee, fica atento à esteira de turbulência do Embraer. Autorizado decolar, pistão no 7, vento 140 graus, 059. Autorizado decolar, pistão Oscar Mike Yankee, atento. Estabilizou o Bono 0, 97. Bora 97, complete final LS, chama a torre no 8 decimal 95. 295. Azul 4462 no solo, Azul no 3, libera direita e chama solo, 121 no decimal 9. Direita, solo 121 no decimal 9, Azul 4462. Torre boa, Bono 0, 97, final, Bono 0. Bono 0, 97, QNH, Bono 0 no 3, informa o helicóptero. Encerra que o 76 decolado agora da pista auxiliar não interfere. Continua a aproximação, aguardar a autorização. Gente, vou no 097. Romeu, Oscar, Mike Yankee, decolado zona 4, farol de Tapuã, chama o controle, 199.8. Chamar o controle 798, tá aberto. Bono 097, autorizado pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 049. Pouso autorizado, pista 10 para o Bono 097. Controle Salvador, Papa Romeu, Oscar, Mike Yankee. Chama aqui é que direto do Manati, eu peço reporte livrando a CTR, 20 milhas. Reporte lá livrando, Oscar Maquia. Mudou. Desvi. Bono 659 autorizado, alinhar e manter, pistão 1 a 0. Autorizado, alinhar e manter, 1 a 0, Bono 659. Salvador, pelo fio da Bota de Fio. Quem é para o controle? Golf Kilo, desça e mantenha, nível de voo 070. Toma o tráfego 12 horas, Uno 7 milhas com rumo oposto, mantendo 060, Serra Romeu 20. Descendo amigo 070, no centro do braço, por favor, filho. Uno 1159, autorizado decolar, pistão no 0, vento 150 graus 049. Autorizado decolar, pistão no 0, bomba 1159. Muito bom, 1884, ponto espera pronto. 1884, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Alinhar e manter 1-0, bom 1884. Decolado 19, chame agora o controle 119.8. Controle 19.8, gol 1964. Controle Salvador, boa tarde, gol 1659. Está na São Uno, passando 1.500 pés. Voo no 659, contato radar. Suba via São Uno para o nível de voo 360. Sabe via para o 360, gol 1659, solicita voar Leda. Pesado Leda. Motor de Salvador, boa tarde, São 3367, informação papá. 3367, autorizado desvios, após desvio, voo direto 11. Esse mantém o nível de voo 070. Trans 3367 para 070, solicita após desvios, pelou, porque está em bomb uma formação. Autorizado, pelou, descendo para o 070. Trans 3367 para o 070. Papá, o mesmo Merco Indy, fala o seu estimado de pouso. Comando 1845, o Romeu Eco Indy. Obrigado, vamos ver com isso. Gol 2009. 050, quilo. 050, outro quilo. Autorizado, alinhar e manter pista 10. Alinhar e manter 10009. 84, decolado 21, chame agora o controle 119.8. 198, boa. Exato, certo. Controle boa, voo 884, decolar. 884, contato radar, suba via Puca, para o nível 230. Via Puca 230, 884. Papá Romeu, Romeu é com Índia. Vai livrar terminal Salvador, mantenha 060, chame Recife para serviço de informação de voo e alerta. Em 128 decimal 8, até 126 decimal 0. Papá Recife, da presente 228, 260, integrado, volta a pé. Mike Yank, liberando o CPR. Mike Yank, tem frequência livre para a coordenação em pouso. No zero vento, 150 graus, 059. Iniciando, 269. Livre descida para 060, posição. Vou observar, está autorizado até 4 mil pés. QNH 10013. Fez 367, vê se mantém o 060. 2795, contato com radar, autorizado chegada a AMAN. O ideal desse até o nível de voo 0620, correção 070. Ok, ideal 070, azul 2795. Clóvis 24, chame agora o controle 119, decimal 8. 198, voo 2009. Controle igual 269, San Bono. T009, contato radar, suba via São Bruno para o nível 240. Solicitamos como final 200, igual 2009. Pode coordenação com Recife. Guarda 2009. Zero, zero, nove.